Vicente Palotti, 1090 kHz. CYJ 283, operando em 1090 kHz. Rádio Vicente Palotti Limitada, Coronel Vivida, Paraná. Informação com credibilidade. Dia dos Pais Vitalar Móveis. Presenteie o seu papai com produtos de qualidade e ótimas condições de pagamento. Smart TV TCL 43 polegadas em 10 vezes de R$ 269. Kit Sky Livre 100% digital em 10 vezes de R$ 69,90. Poltrona do papai em 10 vezes de R$ 57,90. Estofado Cecília Ana, 3 e 2 lugares em 10 vezes de R$ 139. Barbeador Philips em 10 vezes de R$ 25,90. Celular Motorola Moto E6 Plus 32 GB em 10 vezes de R$ 159. Vitalar Móveis, presente com você nesse Dia dos Pais. Fique ligado nas dicas. Energia Segura Copel. Soltar pipa só longe da rede elétrica. Pipas causam falta de energia para milhares de domicílios todos os anos e podem resultar em graves acidentes. Não use cerol ou materiais metálicos, eles aumentam o risco de choque. Se a pipa enroscar nas redes ou linhas da Copel, nunca tente retirar. Faça a sua parte e oriente as crianças. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. A boa marca Galdéria. Os costumes de nossa gente. Agora na Rádio Vicente Palotti, programa Cultivando a Tradição. Aumente o volume, Vivente. Apresentação, Frank Schiavini. Bom dia, Coronel Vivida. Bom dia, Sudoeste do Paraná. Nós estamos de volta. Estamos chegando para a apresentação de mais uma edição do programa Cultivando a Tradição. São 9:36 depois da Santa Missa, muito linda, presidida pelo Padre Lino Baggio. Nós estamos chegando agora para fazer do seu rádio a comunicação mais buenacha do sul do mundo, tia. Estamos chegando para mais um Cultivando a Tradição. Agradeço imensamente meu amigo Toninho Silva, que está na Central Técnica. Em nome de toda a equipe, desejo um bom dia e uma feliz sintonia para você. Estamos nós, mais uma vez, a postos para comunicar com você até às 11 da manhã, com mais uma edição do Cultivando a Tradição, chegando no seu rádio. 9:37 e a parte musical do programa está se abrindo com Os Farrapos, Ala Puxa, depois Os Garotos de Ouro, Vaneira das Missões. Bom dia pra você. Thank you. no Rafael você encontra farinha de trigo especial integral, farelo de trigo, quirela e milho. Produtos com a qualidade San Rafael. Moinho San Rafael, Rua Padre Anchieta, 194, telefone 3232-1143 e 999-15-4646. Farmácia Paraná, também é farmácia popular com medicamentos gratuitos e medicamentos com até 90% de desconto. Compra com todos os cartões de crédito, à vista com ótimos descontos ou parcelado até 6 pagamentos. Farmácia Paraná, a farmácia do nosso coração. Na rua Doutor Francisco Beltrão, 22. Fone 3232-1185. Por que escolher a Cressol? Antônio é um agricultor que coopera, investe e busca apoio financeiro para produzir e tranquilidade para custear a safra. Para isso, ele escolheu a Cressol e continua se modernizando e olha para o futuro de um jeito diferente, sendo para todos, integrada com ele e com você. Eu e minha família contamos com soluções financeiras que se encaixem com as necessidades da propriedade. Quer começar um novo ciclo? Vem junto! Somos a Cressol. Você está pensando em construir, reformar ou ampliar? Na Madeireira Balde tem madeiras brutas, beneficiadas, portas. É distribuidor exclusivo dos produtos Araupel. Madeireira Balde, no Parque Industrial Olímpio Vanzin, na PR-562, saída para Itapejara do Oeste. Fone 3232-4116. Liquida calçados da Magazine Lunardi. São muitas opções em tênis, sapatilhas, sandálias das melhores marcas com preços únicos a partir de R$ 39,90 ao preço máximo de R$ 99,90. E já aproveite para ver as novidades primavera-verão que estão lindíssimas. Desperte o melhor em você com a nova coleção da Magazine Lunardi, no centro de Coronel Vivida. As melhores músicas do Rio Grande estão aqui, cultivando a tradição. É só pagar a entrada, rapaziada, porque o pai...